espetacular, 1, 2, 3, isso, uma 8-0. 2235-2308, obrigado, bom dia. Obrigado, até o próximo. Avisado 4958. Aí 4958, chame todos, frequência 18, do sinal 95. 2854. 2 Salvador, muito bom dia, Azul 4958, estabilizado. Azul 4958, continua a transformação, agora também sai o povo, ajuste no 07. Fala agora de 4958. Bruno 963, diz lá com o tráfico na conta final no zero. Positivo, Bruno 963. Show, Bruno 963, após o pouso do APR da Azul na pista no zero, estou autorizado a alinhar e manter a pista no zero. O tráfico na conta final, alinha e manter a pista no zero, Bruno 963. Chapadeira Recife, frequência 1, 2, 8, alternado 1, 3, 5, 3. Pois 8, 3, 5, 3, boa. Tango, Oscar, Papá, bom dia, chama identificação, via BF, desça para 4.2, o ajuste no 0, 171. Não, 2.1, 9. 2.1, 9, adiós. Tramo, desça para 2.000, solta a final do ILS, e estabilizaste no ferro na frequência 1.8.95. 7, eu estabilizei 1.8.95, seria 2.2, 9. 3 autorizada a colar sistema 0, vento 300 graus, 039. Sistema 0, falar sistema 0, agora vai ver a 3. Altaria 2229, pouso autorizado, pistão 0, vento 300 graus, 039. Livre de pouso, pistão 0, altaria 2229. 63, decolado 42, chama o controle de Salvador 120, desce 18, bom voo. Obrigado, 208, boa chamada. Sou no 963, bom dia, contato radar. Subiu para o nível 360 via Campo 1. Via Campo 1, vai subir para o 360. Estou no 649, achando a identificação, deixa o dia DEF para o 5003, com ajuste no 097. Tango Oscar Papai, informe sua razão da cidade. O número 649 está reautorizado a descida até o nível 090. Tango Oscar Pampalha, situação radar para 50 metros, teria esquerda na proa 210, seu limite é radial 280 do Velho Salvador. Da proa 210. Bruno 963, chama da Recife, frequência 128, decimal 35, alternado 123, decimal 8. Copiei, 12835 e 123, decimal 8. Gol, 1963. Tango Oscar Papai, desça para 2000 pesos, ajuste no 097, aguarde você assinar para o localizador. E no 649, está retrasado, descida para 4000 pesos, ajuste no 097. Salvador, bom dia, 7357, para o localizador, com esquerda para 150, está autorizado o sinal do ILS e como estabilizado. Esquerda 150, está autorizado o sinal do ILS, informa na estabilizado, Tango Oscar Papá. Papai fez um pequeno desvio, está voltando para o curso. Ok, então eu acho que o papai informa estabilizado. Informa na... 249, desça via para 2000, o ajuste no 017, informa estabilizado na final do procedimento, número 2 na aproximação. Comandante número 2 na aproximação, voo no 649, descendo para 2000, guia, reportagem estabilizada, ele é 3. Tango Tango Oeste Papá. Papa Tango Tango Oeste Papá, completa final, chama 3 Salvador, 1,18 decimal 9, 5. 18,95, Tango Oeste Papá. Tango Oeste Papá. 08, bom dia, galera. Torre Tango Oeste Papá. Papa Tango Tango Oeste Papá. Ativo, tem mais 4 mil, estabilizando. Posso passar para os autorizados, pressiono 0, venta 300 grau, 02 aí. Estou com o Tango Oeste Papá. 3597, 0,400, 3597, contato a rodada decolagem, suba via Arbono para o nível 360. Avó 1 para 360, 3597. Papá, no solo 01, confirme estacionamento. Posso gerar o saluto? Tá, nossa papá, é só confirmando, é, vai manter posição antes da Alfa, aguardando instruções para o táxi e confirmação do portão do pátio de infraero. Está ligando pela Alfa, se o Tango Oeste Papá vai manter a Alfa. Tango Oeste Papá vai manter posição antes da táxi e Alfa. Antes da Alfa, Tango Oeste Papá. Papá, previsto pátio 4, chame da presente o solo 1-2, 1-9. 4-2-9. Good morning, I'm 19911, 45, runway 10. Mike Uniforme, bom dia. Está a 9 milhas para a posição Coral, contato radar, mantém o nível 190, vem na proa da posição Bomed para a chegada do Bomed 1, chaminé 10 do FDA. Deixa para o nível 050, Uniforme Mike Uniforme, o ajuste em Salvador 0017. Autorizado o táxi via Mike Quebec, reporte para ingresso na pista 17. A Gente, no 1911, Barnett 08, contact Salvador Departure, 120, decimal 8, have a nice flight. 120, decimal 8, Argentina 19911, thank you. Vamos clarizar uno, checa equipamento. One 911, will you contact Charlie Patrick from level 360 via Sambo 1 departure? Fly level 360 via Sambo 1 departure, Argentina 1911. Clarizar 1. Informe mais 54. Eu sou um radar para sequenciamento. Curve à direita na proa 040, limitado pela radial 2807. Salvador, 35 no 7, mantém essa escuta. 35 no 7, campanha 225. Chame Recife agora, frequência 128.8, alternado 135.3. Abarro meu Thiago, Fiel, Estador de Salvador. Fiel, está livre, está lá, chama pronto para o táxi. O táxi à direita, ok? Autorizado o ingresso na pista 17, reporte livrando na táxi em Oscar. Polo 092, eu chamo identificação dessa via Bona de 1 para o nível 060. Via próxima à esquerda. Golfe Oscar, KNH 1017. Autorizado o táxi via Romeu, reporte ponto zero. Autorizado a alinhar e decolar, piso no zero, vento 340 graus, 029. Alinha e decola, piso no zero, verão 99. Mike informe, dica para 2003, ajuste no 097, nessa prova intercepte o localizador e faz a estabilidade. 7, está contando a estabilidade. Argentina 1911, SM Flight 190, contact 1-Victor Center, frequency 128.35 e Flamengo 123.8. 128.35, Argentina 1911. Bom dia, contato radar na decolagem. Via Momo, subotório nível 320. Via Momo, subotório nível 320, 099-77. Controle 70, solicita se possível alguma esquerda, proa de código Onenim. Tem uma proteção código, o acelerar 9970. Código, muito obrigado, 70. Novo 092, para autorizado via para 2003, ajuste no 095, correção 1097 no ajuste e forma estabilizada. Via, 1095. Via 755, chama identificação dessa via F para 4003, ajuste no 0107. Autorizado a colar piso no 7, vento 290 graus, 029. Confirme, tem condições de cruzar o campo no ponto médio da pista 1028? Afirmo, cruza de imediato, autorizado. É a Golf Oscar autorizado, cruzamento, reporte livrando. Autorizado, cruzamento, reporte livrando, céu, Salvador, Panjá, bom dia, uniforme, papapá, uniforme, mais uniforme. Papapá, uniforme, mais uniforme. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde. Poderia confirmar se o tráfego da 17 está livre? É, confirmo quem chama Tony. O papapá por informe mais uniforme. Poderia confirmar o tráfego da 17 está livre? Eu informo mais uniforme e afirmo. Se prosseguir para a 17 será o número 1. Positivo, talvez vá para o cancelamento após a 17. Uniforme mais uniforme, plano IFR cancela 220, autorizado base pela direita, aguarde autorização de pouso. Senhor de uniforme. Tiago Fiosca, ciente, autorizado prosseguir, corredor forte, aguarde transferência. Corredor forte, aguarde a transferência, Tiago Fiosca. Salvador, bom dia, Luna 233, vou espera a prova. Luna 233, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Ali mantém, Luna 233. Zulu, KNH no 017, reporte no ponto de espera outro. 0997-0, chamada no Recife, na frequência 1.2.85, alternado 1.25.45. 1.2.45, 0997-0, obrigado, até a próxima. Tiago Fiosca, chame o controle de Salvador 1.2.0.8. 1.2.0.8, Tiago Fiosca, Salvador 1017, confirme as intenções de voo. Tiago Fiosca, vai mandar um corredor forte, 20 milhas, e chama pra ele. Certo, Tiago Fiosca. Bono 233, informação de tráfego, Ontário 150, linha do litoral norte, aproximadamente afastado 2 milhas, 1000 pés, autorizado a decolar pista no zero, vento 300 graus, 03 mais. Certo, decolagem pista no zero, Bono 233, tráfego sem tráfego. 092. 1-0-1-2, completa final, chama a Torre Salvador, 1-1-8-9-5. 2-9-5. Mike Ecos, o autorizado alinhar e manter, pista no 7. Olha, confirma o Gutenberg na manhã? Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Mike Ecos, o autorizado decolar pista 17, vento 310 graus, 03 mais. ONU 233, decola 224, chama o controle de Salvador 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia, bom 233. Bom dia, Salvador, ONU 233, passando 1500 na Arbor 1. ONU 233, contato o radar decolagem, chama via Arbor 1 para o nível 400. Via Arbor 1 até o 47 com 233. Do ILS 3, desça para 2.6 dias, o ajuste no 0, 1.7. 2.5, informação de trás, Boeing 738, final de 4 milhas, pistão no 0. No farol de Itapuã, chama o controle no 208. No farol, chama o controle, 0. Asa 4234, mantenha a ponte espera. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike Anzuru, muito bom dia. Tá, meu nome é Mike Anzuru, eu sou o Rio de Janeiro, direto para o carro? Tô direto para o plataforma, então. Tá, meu nome é Mike Anzuru, eu sou o Rio de Janeiro, parte livre do CPR. Direto, reportagem do nosso CPR, mais de atitude. Mas já tem com seu somente o estilo de pé? 1044. Gente. Zero. Ali mantendo a zero, tá? 334. Azul 4234, decola 229, chama o controle de Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. dia, azul 4234, sua escolha. Caju 4234, São Catarina, do Colégio, Silvio de Açúcar da Puta, São Caju, para o 350. Para 350, Puta, Caju, azul 4234. Área 2221, autorizada classe 10, vento 310 graus, 03 Michael. As áreas 2221, decolado 31, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8, pompom. 208, chama lá. Salvador, passaria 221. Informa que não consegue cumprir a restrição superior da carga. Livre, alinhar e decolar um zero azul, 273. Árvore 1, transição elétrica para nível 1, 8 Árvore 1,